foram-se os bandos de chacais. Chegou a vez dos tribunais. Vão reunir o bom e o mau ladrão para votar sobre um caixão. Quando inocente se abateu, ainda um morto não morreu. Quando inocente se abateu, ainda um morto não morreu. A decisão do tribunal é como a sombra do punhal. Vamos matar o justo que ali jaz, para quem julga tanto faz. Já que o punhal não mata bem, a lei matemos também. Já que o punhal não mata bem, a lei matemos também. Clarim sou o tambor, o morto já não sente a dor. Quando o deserto nada tem a dar, vêm as águias almoçar. O tribunal dá de comer, venham assassinos ver. De comer, venham assassinos ver. Se o criminoso se esconder, nada de novo aconteceu. A recompensa ao punho que matou, uma fortuna quem roubou. Guarda o teu roubo, guarda bem, dentro de um papel além. Guarda o teu roubo, guarda bem,